trecho. Dentro da sua vida afetiva, até dentro da sua vida afetiva, você é massacrado, obrigado a submeter a normas e regras impostas pela sociedade. Estrutura patriarcal que limita a sua vida. Estrutura patriarcal, a principal responsável pela construção da psicopatologia. Intoxicação patriarcal. Sua